pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Le gouvernement va demander aux parlementaires la prolongation de l'état d'urgence pendant 3 mois, mais le président veut aussi modifier la constitution pour donner une assise juridique à ces mesures exceptionnelles. 317 personnes ont été placées en garde à vue pour une participation à une manifestation interdite. Les clients sont sommés de garder leurs mains à plat sur les tables. Les policiers entament alors une fouille musclée de l'établissement. Chez les maraîchers bio en Dordogne qui ont été perquisitionnés. Des portes défoncées, des fouilles, des assignations à résidence, mais tout cela est-il toujours justifié? Aujourd'hui, peut-être parce qu'ils ont manifesté contre Notre-Dame-des-Landes il y a 3 ans, ils ont souffert d'une perquisition à domicile au petit matin. On a dans les médias français un alignement sur cette propagande. Si j'ai bien compris, l'état d'urgence, ça sert à se passer de l'avis du juge, et l'inscrire dans la Constitution, ça sert à se passer de l'avis du Parlement et du gouvernement. Que les gens comprennent qu'avec cet état d'urgence, ils ne sont pas plus protégés, mais moins protégés. Un lycéen de 15 ans, face à 3 CRS. On n'a jamais paru aussi divisé et cartonné. La population comme le monde politique. Alors. Comme si la répression avait la grâce d'apaiser le malaise. Ça, moderne conquistador. Quand la peur parle, le peuple agresse. Votre moderne conquistador. Dans un spectacle médiatique, les aides à télé. Terrorisme d'état, du propagande, de peur pour orienter l'opinion. Manigance et des drames, racisme colonial, nouvel ordre vicieux. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Municipio de Setúbal e o Serviço Municipal de Proteção Civil têm, a partir de hoje, um e-mail que permite aos munícipes efetuarem alertas sobre situações em locais públicos que desrespeitem as medidas do estado de emergência, cujas medidas estão em vigor desde as 0 horas deste domingo. Seja responsável na utilização deste contacto para que as forças de autoridade possam atuar depois no terreno. Não se esqueça que a regra é fique em casa. Salve vidas. Portanto, em cada esquina, um bófia, um bufo. Aí está o estado de emergência. What I want out of each and every one of you is a hard target search of every gas station, residence, warehouse, farmhouse, hen house, outhouse or dog house in that area. Que terminó con la vida de... Viens ta seguridad. Destruyete el bordo. Viens ta seguridad. Destruyete el bordo. Viens ta seguridad. Destruyete el bordo. Viens ta seguridad. Y por una cuestión de moral, no podemos quedar indiferentes ante la caída en combate de nuestros hermanos, como también la situación que vive millones de presas y presos secuestrados en esta guerra a lo largo y ancho del mundo. Jueces, estados, fiscales y policías son y serán desde ahora y siempre nuestros enemigos, y no descansaremos hasta liquidar. Há um manifesto escrito pela Habita, pela Stop Despejo e também pela Siri Gaita, que já foi assinado por cerca de 40 associações e coletivos, que se chama Como Fazer Quarentena Sem Casa, e que está disponível também como abaixo assinado. Por isso, pedi-vos para assinarem, é só ir às páginas da Habita, ou da Stop Despejo, ou da Siri Gaita, e está lá bastante assim, no sino da página, enfim. Vou ler um excerto desse manifesto porque as exigências que fazemos nesse manifesto ainda não foram cumpridas, exceto, claro, aquela do fim dos despejos. Então diz assim: atualmente, muitas pessoas vivem na rua ou em formas precárias ou superlotadas de habitação porque foram despejadas pelos mesmos governantes que agora pedem às pessoas para lavarem as mãos, para que fiquem em casa e que todo o país se proteja. Para assegurar que todos tenham as mesmas condições, exigimos o fim imediato dos despejos, o realojamento imediato de todas as pessoas e famílias despejadas, o realojamento imediato de todas as pessoas que se encontram a viver na rua, a requisição de casas vazias, sejam elas apartamentos turísticos, de luxo ou municipais, para realojamentos de emergência. Para além das questões básicas de acesso a uma habitação adequada, devemos também evitar que o peso económico desta situação não seja novamente suportado pela faixa mais frágil da população, na forma de perda de casa, de perda de trabalho, de nova miséria. De modo a assegurar que o apoio do Estado não se limita às empresas, comunicado de ontem do Costa, e aos grandes interesses económicos, exigimos para este período temporário a suspensão do pagamento das rendas das casas para todas as pessoas afetadas pela crise, a suspensão do pagamento dos créditos de habitação e das hipotecas, a suspensão das rendas dos espaços sociais, como coletividades e associações, a suspensão das rendas de pequenos comércios e de pequenas empresas afetadas pela crise, a proteção física dos trabalhadores mais expostos ao vírus, a proteção financeira de todas as pessoas com trabalho precário que não são atualmente protegidas pela Segurança Social. Na iminência de uma nova crise, as condições básicas não podem ser colocadas em último lugar. Perdão. Neste momento é importante que se pense na vida das pessoas antes dos interesses dos bancos e da especulação financeira. A solução não pode passar pelo agressivo modelo de dívida, de privatização e de austeridade que foi seguido nas crises financeiras anteriores. O bem-estar das pessoas tem de ser posto acima do lucro, bem como o Estado social público acima do setor privado. As casas, os serviços comunitários e os hospitais têm de servir a população e urge salvaguardá-los da voracidade de finança, que sabemos estar sempre pronta a lucrar em situações de crise como a que se avizinha. No tengo a dónde ir. comunicado de 30 de março, a Câmara de Seine-et-Marne afirmava ter mobilizado os refugiados para preencher a falta de trabalhadores agrícolas estrangeiros sazonais que não podem, neste momento, viajar para a França. Necessários para a apanha de frutas e legumes, uma tarefa tão mal paga que é recusada pela generalidade dos franceses. Não se sabe se os refugiados, gente que no dia anterior era imigrante ilegal, sem rosto nem nome, estão de acordo com esta mobilização. Assim como não se sabe como, ou até se, vão ser pagos e quais os seus direitos, nomeadamente no que diz respeito à saúde, aos acidentes de trabalho, à habitação ou à reforma. Por fim, não se refere se esta participação no esforço de guerra resultará em legalização automática. Também na Alemanha, os refugiados passaram de repente a ser necessários e queridos. Na Saxónia, epicentro do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, as autoridades exigiram que os migrantes com formação médica ajudassem a combater a Covid-19. Apesar de serem frequentemente vítimas de ataques políticos e outros, como vimos, há muitos refugiados que se estão a chegar à frente e a presentear-nos com exemplos de solidariedade, apoio mútuo e decência humana. Na cidade holandesa de Ter Apel, o maior centro de recepção de requerentes de asilo, alguns de entre estes decidiram voluntariar-se para desinfetar os cestos das compras em supermercados. Ajudamos toda a gente, e se digo pessoas, quero dizer todas as pessoas, afirmou Diyar, um curdo do norte da Síria, ao site euobserver.com. Um outro destes exemplos chega-nos de Turim. A Mosaico é uma organização dirigida por refugiados e costuma ajudar requerentes de asilo no que diz respeito às questões burocráticas e à sua integração. Mas com a pandemia a atingir o norte de Itália de forma muito intensa, a Mosaico suspendeu as suas atividades e focou-se no combate ao coronavírus. Apoiamos tanto refugiados como sem-abrigo, afirmou ao mesmo site Yagub Kibeida, o diretor da organização, distribuindo comidas a pessoas em dificuldades, independentemente da origem ou dos seus antecedentes. Now here I am sitting on this bed, got a cough.